Bem, amigos do Trovão, vamos começar a nossa 54ª edição. Essa edição que está muito atrasada. Hoje é quinta-feira à noite. E nós tivemos alguns problemas aí de desencontros no desenrolar da semana. O Pedro acabou tendo problemas no trabalho, o Hélio acabou tendo problemas também lá na escola, no curso dele. Então acabou tendo vários encontros aí, então sobrou para mim gravar na quinta-feira sozinho. E seria um podcast que teríamos a participação de mais duas pessoas, que são o Thiago Raposo e o outro Thiago Santa Rosa, que iria participar dessa edição. Então seria uma edição com cinco pessoas, mas acabou sendo só eu mesmo essa semana. Mas vamos dar continuidade aí, seguir o nosso trabalho aí, para levar mais uma edição para vocês. Bom, como eu estou sozinho essa semana, eu vou fazer, e já estou sozinho, já está logo na porta aí para começar o chase já. Amanhã já tem atividade na pista. Provavelmente vocês vão escutar na sexta, no sábado, então já vai estar rolando já alguma coisa. Então eu vou ser um pouco breve aí sobre os comentários da semana passada, onde foi definido o chase, e a corrida da National Series, que foi uma corrida bem tranquila, uma corrida dominada pelo Kyle Busch. Ele conseguiu liderar todas as voltas da corrida. O Kyle Busch, as 250 voltas, ele liderou de ponta a ponta, fez a pole, largou na frente, fez todas as paradas muito à frente, sempre sobrou, todo momento, o Kyle Busch. E no sábado à noite, o Brad Keselowski acabou levando a vitória. Então vamos então para sexta-feira à noite, na Virgínia, dos 529 College Savings 250. Uma corrida aconteceu na sexta da Nationwide Series. O Kyle Busch acabou vencendo. O Kyle Busch, que agora soma 67 vitórias na Nationwide Series, 4 vitórias em 2014, um número até que relativamente baixo comparado ao ano passado, que ele teve em 26 largadas, 12 vitórias. Esse ano ele já tem 19 largadas e apenas 4 vitórias. Então, ele está um pouco abaixo aí do esperado aí dos anos, comparado aos anos anteriores aí do Kyle Busch. Uma corrida rápida, tivemos apenas 6 bandeiras amarelas, duração de 2 horas e 1 minuto, né? 2 horas a duração da corrida. Corrida bem rápida mesmo. Bom, tivemos já vários acidentes, uma corrida mais movimentada. Logo no comecinho da corrida ali, o 28, que é o DJ, ele acabou tocando ali, se pegou com o Jamie Dick. Pegou também o 74, que era o Kevin LaPage. Então acabou sendo os quatro se pegando ali. Seria um carro que não iria avançar muito, iria ficar mais ali pro fim do pelotão. Mas logo no comecinho da corrida já tiveram esse problema aí. Depois tivemos um acidente com o carro do Chad Bolt, um pneu, foi direto para o muro, na volta 74, pneu estourado, muro direto, fim de corrida para ele. Depois também tivemos um motor estourado do Josh Raimu, o carro 87, se eu não me engano, acho que é da... não é o carro do Johnny Mechek. E na volta 85, e depois na volta 92 tivemos um acidente com proporções um pouco maiores aí, onde que o Eric McClure, o Jeff Earnhardt e o 52, que eu não lembro quem que era, o Joey Gaze, também foi envolvido nesse acidente aí. Depois tivemos uma outra bandeira amarela na volta 167, detritos na pista, e depois, mais pro finalzinho da corrida, a lamentável o acidente aí do Lando Cássio aí. Mas ele acabou terminando a corrida bem, ele terminou em 14º, que ele estava na volta do líder ali, então foi sem muitos danos maiores para prejudicar a corrida dele aí, do Lando Cássio aí. Mas claro, ele que estava andando ali perto do top team, almejando um top team nessa corrida aí, acabou terminando ali só no top 15 mesmo, teve que se contentar com o 14º lugar, o Lando Cássio. Bom, uma corrida atípica, né, de ritmo, uma corrida ou era muito boa ou era muito fraca, uma corrida muito monótona. O Chase Elliott terminou em segundo, O Kevin Harvick foi em terceiro. O Ryan Blaney foi o quarto. E o Brian Scott fechando o top 5. O Regan Smith foi o sexto. Dakota Armstrong o sétimo. O Elliot Sadler o oitavo. Ty Dillon o nono. E o Chris Boucher apareceu em décimo colocado ali. O Dylan Kozlowski, que foi o 11º, Kenseth o 12º, Larson o 13º, Castle o 14º e Trevor Bain o 15º colocado. Daí para baixo vem o Reed, Conley, Galgon, Boucher, James Boucher, né? O Breeze, Clements, o Admiral, o Sig Ellis, o Will Kimmel, o Di Benetto, o Emery Sadler, ele que conseguiu fazer enfim a sua largada. Acabou correndo, terminou em 27º. E o resto do pessoal aqui já teve problemas aí, bateu, parou a corrida porque teve problemas mecânicos aí. É o fundão lá. O escocês, né, o John Jackson, ele estava no carro 72, ele terminou em 35º colocado. Bom, pessoal, isso foi mais ou menos a corrida que aconteceu. Isso foi mais ou menos um parâmetro do que aconteceu na corrida lá em Richmond. Uma corrida sem muitos problemas, uma corrida interessante se ver, mas uma corrida sem muitos problemas, corrida meio parada um pouco, lá na frente tudo sempre igual, sempre os mesmos aparecendo ali, tentando lutar pela vitória, mas no final o Busch acabou levando de cabo a rabo, liderou 250 das 250 voltas disputadas. Bom, pessoal, sobre a corrida, como já passou muito tempo, é isso mesmo que eu tenho para falar. O meu, de todos mesmo, meu maior destaque, e continuo destacando ele, Chase Elliott, colocou o carro da Junior Motorsports à frente do carro do Kevin Harvick, que é um piloto mais experiente que ele, que é um piloto mais tarimbado que ele, que vem no carro 5 bem, que é um carro bem apelão. E um outro destaque bem positivo também, são dois, né, o Ryan Blaney e o Brian Scott também. O Brian Scott continua num bom ano, continua fazendo boas provas, e o Ryan Blaney mostrando cada vez mais preparado, cada vez mais maduro para poder assumir esse carro aí. Eu tenho certeza que esse Ryan Blaney aí ainda vai colher bons frutos e trazer boas alegrias para o Pedro Mugart. O Pedro Mugart, para todos que não sabem, o Pedro Mugart, ele só fica bravo quando o Ryan Blaney bate no Kyle Larson. Aí ele fica puto, fala que o cara não merece ter carro nenhum. Então, o Pedro Mugart, ele não gosta do Ryan Blaney, mas eu tenho certeza que ele vai ser obrigado a engolir o Ryan Blaney muito ainda no desenrolar dos anos aí. E o meu amigo Hélio Lima gosta do Ryan Blaney também, só o Pedro que não, viu? Bom, pessoal, vamos falar sobre o campeonato aqui rapidinho. O campeonato também que começa a não ter tantas alterações assim. E depois dessa corrida, o Chase Elliott começa a abrir um boqueirão entre ele e os contenders ao título aí. Chase Elliott lidera com 916 pontos. Egan Smith vem com menos 19 pontos. Ty Dillon, menos 42. Elliot Sadler, menos 54. Brian Scott, menos 57 pontos. Daí para frente, é muito ponto. O Bane vem menos 84. O Chris Boucher, menos 169 pontos. O Brandon Galgo, menos 196 pontos. O Ryan Reed, em nono, menos 230 pontos. E o James Boucher, menos 245 em décimo, passando a régua aí no top 10 aí da classificação de pilotos. E em 11º, o Castle, 12º, Kwiatkowski, 13º, Armstrong. Esse aí, para mim, já não merece voltar nesse carro aí, que está deixando a desejar. O Breeze, 14º, e Jeremy Clements, em 15º. Bom, pessoal, isso aí é o... Esse é o standpoint da National Series. Eu creio que, para mim, ele não deva mudar muita coisa aí. O que está afunilando, realmente afunilando aí, é que a briga deve ficar, assim, a briga interna mesmo ali, a briga vai ficar em casa mesmo, que é entre Chase Elliott e o Egan Smith. Eles que são companheiros de equipe aí, parece que a Chevrolet juntou com a Hendrick aí, que difundiu um pouco mais essa união entre Hendrick e Chevrolet. Então parece que os bons frutos vêm sendo colhidos aí, ó. Chase Elliott lidera, Regan Smith em segundo, com muita vantagem para Ty Dillon. Eu creio que o título vai ficar entre esses dois, faltando agora pouco mais de 8 provas, 8 corridas faltando para o final do ano. Um pouco mais de 5 provas. Então eu creio que esse título aí deve ficar entre os dois mesmo. E se assim, se o Egan Smith escapar, o Egan Smith deixar acontecer alguma coisa ali, e o Chase Elliott aproveitar, o Chase Elliott aí que ele começa a carimbar realmente o seu passaporte para levar o seu carro no Victory Lane lá em Homestead e levantar o caneco de campeão. Bom, pessoal, pro bloco da National Series é isso. E daqui a pouco eu volto para mais e falo um pouquinho da corrida da Sprint Cup.